5972, copia o controle. Confirme a mensagem, por favor. Apenas para informação de tráfego, o tráfego que o precede na aproximação passou o Duna agora, está a 6 milhas e meia da sua aeronave. É um Boeing 738 da Gol com aproximadamente 1.509 graus de altitude. Positivo, já estamos mantendo 180 agora. Ciente, Gol no 076, complete a aproximação, torre no 98 decimal meia. 76. Rio 5972, desça para 2 mil pés. Reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0, ajuste no 0 no 4. Para 2000 vai reportar estabilizado, Rio 5972. Web 6747, subiu, mantém o nível 360, chame Centro Recife no 260, bom voo. 360 no 260, bom trabalho, Web Paulo, Sol, 40, táxi à direita, Alfa, Kilo, vai pro Pátio 3, não me escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, tá. 076, livre pouso, cheque trem, 130 graus, 8 mais. Livre pouso, vai estar checado, vou no 076. No 8 decimal meia, bom pouso. 18 meia, graças. Livre táxi, via Pátio 1 no Índia, chama no ponto de espera ponto. Confirme só o PLB? Leva a sua vida agora, Pátio 1 no Índia, chama no ponto de espera ponto, vamos no ponto de espera ponto. O total ingresse lentamente no Pátio 3, dando passagem a um King, que está se deslocando da área remota do Pátio 3 para taxiar e decolagem. O tráfego já está se encaminhando para decolagem, pode ingressar para as 3 até a finalização. Hoje Salvador, Rio 5972, passando Simbra, embaixo travado, estabilizado. Ciente, o 5972, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Rio 5972. Sete seu solo aos 43, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 2, na minha escuta. Rio 5972. Eu não estou vendo a sua posição, está em que local agora? Tá, afirmativo, é, ultrapassou a Índia aí, tá? Ele esquerda na Índia e mantém o ponto de espera. Confirmando já, entrando na Índia, a aeronave já pousando, cruzando a cabeceira, já está autorizado ali a manter. Rio no Solas 44, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, Pat 3, já me escuta. A gente vai livrar na última, à direita, a gente escuta ali, o nosso. Gente, até o Pat 3. Sim, até o Pat 3. Decolagem, acho que é sem uniforme, 140 graus, 8 nós. Acho que seria uniforme, decola aos 47, controle 1935. 7, controle 2935, acho que seria uniforme. É, 11935. 7, 1935. Controle de Salvador, Abadão, gosta de seu uniforme, transfere cruzando 1000 pés, saída mono. Oscar, X-Ray uniforme, contato radar na decolagem, após 2000. Vou curva esquerda na proa de Momo. Submontem o nível 180. Oscar, X-Ray uniforme. 7 após 2000, curva esquerda para Momo. Subindo para o nível 180. Confirma, Oscar, X-Ray uniforme. Afirmo. 595, desça para 2.000 pés. O ajuste na 094, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Enxame 286. Pensa de voar VATAP? Oscar X-Ray, uniforme da presente voo em VATAP, submantém o nível 180. Presente da presente VATAP, nível 180, Oscar, seu uniforme. 05. Autorizado, Recife 330 na Turística 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída Tuca, transição Aracaju. O controle 199 decimal 35, aciona 5136. O controle 1935, ok? Chama pra acionar. Está autorizado para Confins 360, via peso Luno 6, conforme o plano, decola da 190, curva direita, saída da El, Leda e depois voa Bridge, aciona 5134 e o controle 1935. Torre boa noite, 3555, na final, baixar travado. 5515, está autorizado, pouso pista 10, vento 130 graus, meia dúzia mais. No 4, está autorizado, chame táxi. Que 074, chega equipamento muito baixa transmissão. Tá pronto pra cópia, Guarulhos? Tá autorizado, Guarulhos 360, Napper Zulu 21, via Trive, depois Poço de Caldas, decola da 190, curva direita, saída Arbor, depois voa posição Eletra, aciona 5135 e o controle 19.35. Saída Arbor e depois voa Eletra. Salvador, boa noite. Oceaner 6224. Oceaner 6224, aciona identificação. Autorizado chegada a manda e se mantém ao nível 050. O ajuste é na 04. Manda 050. O táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, 6313. O 7 está autorizado, chama para o táxi. Segundo 5, sobre 5, 7, táxi à direita, na Alfa e Kilo, vai pro Pátio 3 na escuta. Né? Direita, Alfa e Kilo, Pátio 3, 35, 5, 5. Charlie 6224, tem condições de voar Duna da presente? Afirmativo, tem condições de voar Duna. Voi Duna e desce para 3.000 pés, 6224. Ajuste na 0.94. Afirmativo, desce na frente de Duna para 2.000 pés. 3.000 pés. Eu, totalmente visual, obrigado. Salvador, da Chané 6313, está pronto, sinceramente. Autorizado, Chané, alinhar e decolar, vento 120 graus, 6200. Autorizado, alinhar e decolar, Chané 6.0. Autorizado, chame táxi. Azul 4209, mantém a posição, ok? Mantém a posição. Solo? É, afirmativo, tem a aeronave do 7 que já deu pronta, eu vou taxar ela primeiro pra não atrasar, e aí depois eu faço o pushback. 3305 tá vindo o táxi, via Pátio Índia e chame no ponto de espera pronto, confio só pelo bem. Afirmativo, chame pronto pra decolar. 6313, decola 03, controle de 935. 1935, chame 6313. Desça para 2.000 pés, o ajuste na 0.94, reporta estabilizado no ILS XR da pista na 0. Afirmativo, desce para 2.000, combi 14, reportará estabilizado no ILS XR. Controle Salvador, boa noite. O Chanel 6313. O Chanel 6313, boa noite. Contato radar na decolagem. Submantenha o nível 360. Da presente, voe elétrico. 360 da presente voo elétrico. Rocha 63, 13. Minha 313, Lúcula 03, contra 0935. Agora está autorizado, puxa no táxi, 09. Autorizado, alinhar e decolar. Deu um turno, 20 graus, 5 nós, o 3305. Salvador Rio, 5973. 5972, possível. É, boa noite, Peixeta. Saída aprovada pro Galeão. Oscar, X-Ray Uniforme, chame o Centro Recife agora no 260, bom voo. 260, X-Ray Uniforme, bom trabalho. É, se eu não me engano, a Pesulo 10 é prevista. É, faz o RBSM, não? RBSM, que partiu. Ok, aguarde, estou chegando para Recife. Decola 08, controle 1935. 1935, obrigado. Controle Salvador, 3305, decolado, perfil da Puca na sua escuta. Então, 3305, boa noite, contato radar na decolagem, submantenho nível 330, saída Puca, da presente, vou